cá se fazem, cá se tocam. Em antena com Pedro Oliveira. Ora, então bem-vindos aqui a mais um Cá se fazem, cá se tocam. A verdade é que não conseguimos mentir aos nossos ouvintes. Estamos ainda a falar ali, bem perto, bem junto à consoada de Natal. E é António Cheinho que nos vai receber em casa, às vezes o telefone, estamos a ligar para Lisboa, e que nos vai receber para falarmos do seu álbum Entre Amigos, mas embora que irá passar precisamente na primeira semana de janeiro. Portanto, para quem nos está a ouvir, bem-vindos a 2013, esperamos que tenhamos todos saúde e boa disposição para irmos conhecendo aquilo que a música portuguesa vai fazendo muito bom. E creio que estamos a abrir com chave de ouro. Este álbum, já saído no final, no último trimestre de 2012, permite-nos aqui uma conversa que seguramente será muito agradável com o mestre da guitarra portuguesa e que, curiosamente, segue a cena de piedade com o acordeon e que provavelmente estará a antecipar uma conversa com o homem também da flauta, com o Ramquiel. É uma sequência muito feliz. Mas antes de mais, bem-vindo aqui à Banova, António Cheinho. É com muito prazer que o recebemos aqui a propósito deste álbum, Entre Amigos. Se bem que, ao longo deste programa, já o tínhamos tido várias vezes como convidado. Já o tentámos, mas desta vez conseguimos. Graças à sua promotora também, à Verónica Payne, que vem a colaborar connosco para falarmos deste magnífico álbum que junta a fina flor da voz também, quer em Portugal, quer no Brasil. Enfim, quase como uma celebração da lusofonia. É assim que estou a ver bem este disco. Antes de mais, bem-vindo. Bom, muito obrigado pelo vosso convite. É com grande alegria que falo aí para todos vós. Em relação, portanto, a este meu trabalho, eu estou feliz porque reuni todos aqueles amigos que eu fui conseguido ao longo de quase 50 anos de carreira, desde o Alvin, que são 40 e tal, desde o Rão, que já são 30 e tal, depois sexo, o Cabané, que eu produzi, porque ele diz que ele tinha apenas nessa altura 7 anos de idade, o mais recente, digamos assim, foi Adriano Calcanhoto, que fiz uma digressão em Portugal, fizemos aqui uns 12 ou 14 espetáculos, e depois entrei num disco dela, e portanto, e todos os outros amigos que entram aqui, como alguns que aconteceram precisamente no disco que se chama Lisboa e o Rio, que eu gravei no Brasil, como o Armandinho, como o Ney Mato Grosso, enfim, vários artistas que colaboraram nisto. Acabou de falar, portanto, aí no próximo entrevistado vai ser convidado, vai ser a Celina. Celina, estive ontem com ela. Eu convidei a Celina para participar em 2 ou 3 espetáculos meus, aqui há uns 6 ou 7 anos. E o Rão, com um grande músico também, que eu tive a felicidade de gravar o Fado Bailado, que foi dos maiores sucessos até da música portuguesa. Uhum. E depois, já quando ele começa a tocar flauta, também gravei 2 discos. E depois, sobretudo nestes últimos 20 anos, eu, como costumo dizer, estou na terceira fase da minha carreira. Aquela foi a primeira, foi aquela que eu acompanhava amadores e profissionais, e depois a segunda foi quando eu deixei de acompanhar todos esses cantores, mas fiquei apenas com o Carlos Freire, Banda Câmara e precisamente o Ramquiel. E nestes últimos 20 anos, portanto, pensava em abrir a primeira escola de ensino de guitarra portuguesa e de compor e fazer várias coisas que tenho felizmente conseguido, entre os quais, portanto, esta compilação que vem, que tem de tudo um pouco daquilo que eu fiz nestes últimos, digamos assim, 16 anos, foi quando gravei com a Orquestra Sinfónica de Londres. No dia em que eu parti, alguém me há de levar à margem desse leito por onde corre o azul do céu. Eu sei que vou sorrir no teu colo e descansar só de ouvir o teu peito a bater em vez do meu. Por isso, meu amor, não tenhas medo, é cedo para deixar quem me escolheu o amor que me partiu. Nunca partiu de vez. Às vezes bate a porta, pede licença para entrar. Conta-me o que pediu, a falta que alguém lhe fez, mas isso já pouco importa. Se nos vamos encontrar, por isso, meu amor, nada acabou. Eu vou, mas ainda guardo o teu lugar. Quando eu voltar um dia, alguém me há de dizer que eu nunca parti, porque a saudade não deixou. Então sei que vivia para um dia conhecer um lugar dentro de ti, onde eu posso ser quem sou. Por isso, meu amor, não vás embora. A hora é de me dar a quem me dou. Por isso, meu amor, não vás embora. A hora é de me dar a quem me dou. A guitarra portuguesa é um instrumento muito ligado, de facto, ao fado, mas felizmente tem derivado também, hoje em dia, para outros estilos musicais. E já que falamos em Serenata da Piedade, falamos ao acordeão. O acordeão, se bem que o possamos ligar muito ao tango, é um instrumento que é transversal hoje em dia a todo tipo de música, que vai desde o rock ao pop à música erudita. A guitarra portuguesa não tem também essa versatilidade? Ou seja, será que daqui a uns tempos, por via também se calhar da nossa insistência, não vamos ver a guitarra portuguesa na mão de vários autores a querer levá-la para outros campos da música? Ah, com certeza. Portanto, muitos dos seus colegas hoje que me entrevistam me perguntam, porque em determinada altura dei uma entrevista, não sei, parece que foi o Diário de Notícias, em que dizia que a guitarra que tinha libertado a guitarra portuguesa. Uhum. E essa é uma pergunta que me fazem quase sempre. Ora, a libertação da guitarra portuguesa, o trabalho que eu, quem conheço, tudo aquilo que eu tenho feito nestes últimos anos, é no sentido de fazer com que ela seja um pouco mais conhecida. E, portanto, e ela tornar-se mais conhecida é, precisamente, através de outro tipo de música também. Porque do fado, já se sabe que ela faz parte. De fado, não há fado sem guitarra portuguesa. E, portanto, o trabalho que eu fiz, como falei há pouco, com a Orquestra Sinfónica de Londres, que me abriu caminhos, horizontes para outro tipo de música, fez com que eu depois gravasse, convidasse, quando foi a guitarra, e outras mulheres, músicos de jazz americanos famosíssimos, uhum, né? E que entraram nesse álbum, cantores como a Elba Ramalho, a Nina Miranda, cantores de outras áreas da música portuguesa. E, portanto, e depois o ter feito a ponte entre o fado e a música africana, aí já tive percussões, já tive outro tipo de acompanhamento, e o ter ido à Índia gravar com o sitar, que é um instrumento indiano, com tábulas e, portanto, e um tipo de violino que existe só no sul da Índia, na Índia, Bangalore. Portanto, todo esse meu trabalho é no sentido de fazer com que a guitarra seja mais conhecida. Uhum. Portanto, quando fala em relação o acordeão, que é realmente um instrumento que eu gosto muito, porque eu sou de uma aldeia entre Gama de Santiago de Cacém, se chama São Francisco da Serra, E, portanto, aí eu comecei a ouvir o acordeão desde pequeno, sempre, porque os bailaritos e todas aquelas coisas que se faziam ali na minha terra era tudo à base de acordeão, e apaixonei-me também por esse instrumento. Realmente é um instrumento que é reconhecido. Eu lembro quando era miúdo, ouvia-se, portanto, em França, todas as gravações da música francesa tinham praticamente o acordeão. E a guitarra portuguesa, talvez também por ser portuguesa, como tudo, portanto, tudo o que é de cor é que é bom, o que nós temos, não sabemos aproveitar, mas é um instrumento único, um som único, não é fácil de execução, não é fácil realmente a afinação que este instrumento tem, não dá para qualquer músico pegar nele e fazer qualquer coisa, e eu tenho experiência desde com o virtuoso Paco Lucia, Vicente Amigo, John Williams, grandes músicos da área da guitarra clássica, digamos assim, guitarra espanhola. Portanto, eles tocarem e chamarem-me louco. Epá, isto é um instrumento de loucos, como é que é possível tocar neste instrumento e não conseguirem fazer nada? Portanto, mas depois de ser reconhecido, as pessoas adoram o enriquecimento que este instrumento tem em termos de... não é um instrumento de harmonia, mas é um instrumento de muito virtuosismo, com uma sonoridade única, e o tal gemidinho muito... que tem muito a ver com o nosso fadinho, não é? Aquele choradinho também. Portanto, e é isso que sobretudo no trabalho que eu faço lá fora, e felizmente é muito, as pessoas ficam sempre surpreendidas por não conhecerem o instrumento e verem realmente, sobretudo os músicos que vêm ter comigo e perguntam, mas que este instrumento é de onde? Como é que sai este som? Uma vez que verificámos que só toca com o dedo indicador e o dedo pulgar, isto eles ficam bastante admirados. Mas acredito que jovens guitarristas hoje que estão a aparecer com muito talento, sobretudo desde que eu abri a primeira escola de ensino em Portugal, já lá vão uns anos, porque não havia, e essa foi uma das minhas metas nos últimos 20 anos. E hoje podem encontrar, desculpe interrompê-lo, em Alfama, não é? Exatamente, hoje, onde é o Museu do Fado, existe a primeira escola de ensino de guitarra portuguesa. Foi um trabalho que eu comecei a desenvolver nos fins de 80. Em virtude de uma entrevista que eu dei no Diário de Notícias, que dizia que a guitarra portuguesa tinha tendência em acabar, e nessa altura o engenheiro Abcacis, que era o presidente da Câmara de Lisboa, não sabendo o que é que se passava, e eu chamava a atenção, sobretudo da Câmara, porque era o fado é uma canção urbana da cidade de Lisboa, e ele convidou para almoçar, e portanto, e a partir daí desenrolou-se um processo que só não. Aliás, tenho o projeto comigo. Era para ser na Rua da Guia do número 1, número 7, na Moraria, mas depois ele não concorreu às eleições. O Jorge Sampaio foi presidente a seguir da Câmara, que mais tarde comecei a ser convidado para prosseguir esse projeto, que além de ser o ensino da guitarra portuguesa e também da construção do instrumento, porque eu tenho guitarras todas de Grácias, e portanto, e dos 6 Grácias apenas existe um filho de um deles, em que e se calhar todos os segredos da construção da guitarra que eles desenvolveram, que foi muito importante, poderá perder-se. Portanto, tudo isso fez com que eu me debruçasse sobre este instrumento e trabalhar nele e fazer com que ele seja mais conhecido. E estes jovens que estão a aparecer agora estão já com outra mentalidade, também mentalidade em procurar outras sonoridades. Isso passa pela pergunta que você diz assim, que me fez, em relação a guitarra seja conhecida lá fora e tocar noutros tipos de música. Acredito que ela passe por ter essa continuidade, de forma que lá fora seja mais reconhecida. Eu tenho várias experiências. Ao longo da minha carreira fui consultado por grandes editoras para comprar guitarras portuguesas para oferecer a grandes grupos que vinham tocar em Portugal. E a verdade é que eles, muitos deles adoraram o som da guitarra, mas tocam com uma espécie de... esses discos estão gravados com palheta. Eu não identifico a guitarra portuguesa nesses discos. porque a maneira como nós tocamos, essa é que é mais complicada, é preciso saber, não é? Para tirar toda a riqueza deste instrumento. É preciso também ter uma perseverança, e se calhar as pessoas nem sempre estão vocacionadas para isso. Mas damos aqui um exemplo. O ukulele, que agora tanto está em voga, tantos grupos venham a usá-lo, não é? Tem uma gênese no nosso cavaquinho. Se calhar é preciso que alguém o venha a descobrir, e se calhar até lhe dar depois outro nome, mas às vezes são questões de oportunidade. É sorte, não? Claro que é. É evidente. Portanto, nós, por exemplo, falou no cavaquinho. O cavaquinho é um instrumento português e que hoje é mais conhecido em todo o mundo como sendo brasileiro. Exatamente. E com a guitarra portuguesa, em determinada altura, falava sobre o que poderia eventualmente vir a acontecer. Porquê? Porque já que há uns 20 anos eu comecei a ensinar músicos japoneses. Eu fui 4 ou 5 vezes ao Japão e desses músicos, dois que estiveram em Portugal. Depois, quando eu fui ao Japão, davam atrás de mim para eles ensinar mais. E depois vieram mais uns 5, eu ensinei uns 6 ou 7. E na altura eu cheguei a dar entrevista e falar, olha, qualquer dia a guitarra portuguesa começa a ser mais conhecida como sendo um instrumento, se calhar, descoberto pelos japoneses ou por outros que eu já tinha ensinado, desde o Brasil também, alunos que eu tive e que fizeram um pouco também pela guitarra lá. E isso foi uma das coisas que eu cheguei a temer. Não digo que a guitarra vai se tornar conhecida mais através de outros países e não o nosso. Exatamente, passa a ser a guitarra de Okinawa, não? um bocado como aquela, o ukulele que é do Havaí, não? Exatamente. O barco, meu coração não aguenta tanta tormenta, alegria. Meu coração não contenta o dia, o marco, meu coração, o porto não navegar é preciso, viver não é preciso. Navegar é preciso, viver não é preciso. O barco, noite no céu tão bonito, sorriso solto perdido, horizonte madrugada. Navegar é preciso, viver não é preciso. Navegar é preciso, viver não é preciso. Navegar é preciso, viver não é preciso. Navegar é preciso viver. Boa Nova, um mundo de emoções. Temos aqui chegado daquilo que os estrangeiros gostam muito de chamar de best of, não é? E é, em facto, é uma compilação de várias vozes que vêm acompanhá-lo aqui num disco que, onde junta a Fina Flor. E onde temos temas lindíssimos. Eu adoro a versão que está aqui dos Argonautas com o Ney Mato Grosso. Enfim. Eu não vou aqui destacar nenhum, porque depois então vou ser muito infeliz na razão de ser. Mas a verdade é que tem aqui um conjunto muito grande de pessoas que foram ou o António Chinho convidando, ou o inverso, para agora temos aqui 17 temas para falarmos da composição da guitarra portuguesa na música. E, efetivamente, o Chinho tem a vantagem de que veio a separar a ideia de que a guitarra era apenas para acompanhar fadistas. Continua a achar que a guitarra tem o seu melhor elemento a solo, ou é com voz que ela ganha outra dimensão? Bem, é evidente que como solista tem outra dimensão, até perante o público. Eu faço muito esse trabalho e fiz ao longo dos anos, quando tinha oportunidade sobretudo de acompanhar os grandes fadistas que eu acompanhei, e às vezes tocava um solo nesses espetáculos, era sempre um grande sucesso. O momento do solo de guitarra era normalmente até muito mais bem sucedido do que propriamente os próprios fados, em termos de aplausos, porque tem uma sonoridade e tal virtuosismo que eu falei. Portanto, é um instrumento que, como não sendo assim tão conhecido, as pessoas ficam impressionadas com o que se depara depois, não é? E tem a vantagem que, desculpe interrompê-lo, é quebra o espartilho da letra, não é? Porque é universal, não há quem não perceba a voz da guitarra, diz assim. Claro, claro, mas quando está a acompanhar, normalmente as pessoas nem ligam muito, mas a verdade é que os próprios cantores reconhecem que é muito importante o trabalho da guitarra por trás, porque entre o fado e a guitarra existe normalmente, e sobretudo quando o fadista são daqueles que sabem estilar, sabem improvisar, e o guitarrista também tem esse dom, cria-se um despique muito interessante, sobretudo no fado. Eu que tive uma casa de fados em Cascais durante os anos, verifiquei que sobretudo os fadistas, quando se deslocavam lá, os profissionais, nos dias das suas folgas, cantavam com muito mais gosto e haviam noites memoráveis de improvisação entre a guitarra e o fadista. E as pessoas próprias, portanto, que gostavam muito de fado e que normalmente iam muitas vezes lá, diziam: ah, esta noite houve muito fado. Que bonito que foi este improviso. Nós conhecíamos o fado, mas não desta maneira. Aquelas músicas já conhecidas. Portanto, e quando há esse tipo de improvisação, cria-se um calor incrível em relação a esta música que é fado. Isso, esse tal diálogo, é uma coisa muito interessante e que o público às vezes, muitas vezes, se calhar nem se apercebe disso. Mas aqueles mais sérios do fado, aqueles que conhecem bem o fado, esses dão muito valor. E, portanto, naturalmente o fado é mais conhecido, os guitarristas não são muito conhecidos, infelizmente, e tenho pena, porque quando eu comecei, e muito miúdo, a tocar guitarra, nessa altura havia talvez 4, 5 guitarristas que eram muito conhecidos. Porquê? Porque a rádio passava muita música portuguesa e passava muito fado. E depois, quando aparece a televisão, também dá muita cobertura à guitarra portuguesa. Eu lembro que fui convidado, quando cheguei a Lisboa, pouco tempo depois, para formar um conjunto para tocar solos na ex-emissora nacional, que hoje é a Antena 1. E, portanto, e na província, estou a falar de há uns 40 e tal anos, as pessoas falavam: ah, gosto muito de guitarrista tal, de guitarrista tal, e hoje raramente acontece isso. Portanto, estamos numa fase em que a rádio não passa temas instrumentais, sobretudo nestes últimos 20 anos, Ir Parque, falou-se aí no Ronquial, no sucesso que eu fiz há muitos anos, no Júlio Pereira, por exemplo, com o Cavaquinho, eram sucessos incríveis. E, portanto, eu, quando gravo disco e guitarra e outras mulheres, foi precisamente convidar vozes para que passasse na rádio. Acabei de ter sido tido muita sorte, ter sido um disco platina, foi um sucesso incrível, e que fez com que eu me tornasse um pouco mais conhecido. Deve-se precisamente a isso, porque, caso contrário, se fizesse só o disco só como solista, não seria muito conhecido. E isso acontece precisamente com todos os guitarristas jovens, e eu, quando falo com eles, digo-lhes sempre: vocês tentem compor, fazer o trabalho que eu fiz, convidar vozes para lançarem os vossos trabalhos. Isso já está a acontecer um pouco, e espero que aquilo que o Paco Lucia me disse há quase 30 anos atrás, que eles em Espanha tinham o trabalho todo, era todo feito por eles, e quem era conhecido eram normalmente os cantores. Até que eles tiveram a iniciativa de convidar cantores e tornaram-se os grandes vedetes mundiais. E, portanto, e aqui pode acontecer a mesma coisa em relação ao fado de génios da guitarra, que nós já temos hoje aqui jovens muito bons, e que daqui por meia dúzia de anos, uma dúzia, sei lá, são capazes de fazer com que este instrumento seja mais conhecido, fazer o seu trabalho para edificar ainda mais a guitarra portuguesa. Falou que, de facto, aqui da vicissitude que é o pouco espaço para a divulgação da música, toda ela, e mais recentemente, o facto da música instrumental. Há pouco espaço, como dizes, e muito bem, seja em rádio, seja em televisão. Assim, não há pouco espaço, até porque podia ter 24 horas, não há quem se dedique a divulgá-la. E isso, nós estamos a nos penitenciar, e também o interesse em fazer estes destaques, e fico muito satisfeito quando me diz o nome das pessoas que falou, já todas as passaram aqui por nós, em termos de convidado. E um que ainda não falou, mas que seguramente já lhe passou pela cabeça, e estamos a falar de um guitarrista também, estamos a falar de quem acompanha, o Fernando Alvim, há cerca de um ano esteve também connosco, o caso do seu álbum Canções de Alvim. O Alvim eu convidei-o, portanto, para, o Alvim fez parte do meu trabalho nesses últimos 20 anos. Precisamente. Nos últimos 20 anos, porque ele era apenas, ele foi o guitarrista do Carlos Paredes, e depois ficou 10 anos sem se. Ficou a tocar numa casa até de fado amador. E eu depois estive com ele e convidei-o. convidei, ou não quero fazer parte do meu trabalho, porque você é uma pessoa que gosta de trabalhar, e portanto, e foi a sorte, comecei a promovê-lo, porque ele não era nada conhecido, e agora, quando ele deixou, devia poder viajar, porque ele, infelizmente, tem problemas da sua saúde, não é? A partir daí ficou em casa, ficou a compor, e ainda bem, porque ele tem muito bom gosto e não foi por acaso que eu o convidei para fazer parte do meu trabalho. Canções do Alvim é um magnífico duplo álbum, onde convidou também grandes vozes, não é? Efetivamente. Sim, convidou portanto aí praticamente desde o Carlos do Carmo, desde o Cabané, desde tudo. Aliás, não foi até ele, foi mais a mulher. Precisamente. Ele disse mesmo aqui isso a nós. Sim, que era muito dinâmica e portanto e ainda bem, porque o Fernando achava que ele esteja cá há muitos anos. Mas, enfim, infelizmente já não pode ir a muitos sítios. Isso é pena. É pena. E pena minha por não poder ter acompanhado mais 2 ou 3 anos, que acabámos praticamente o nosso trabalho há 3 anos. Não me descubras os olhos, não os queiras desvendar. Toda a cruz fugiu. Chamá-los mais, que eles já não olham para trás. Não vais, deixa-os em paz, deixa-os cegar. Thank you. há pouco, só para situar as pessoas, não que eu tivesse conhecido, mas porque li, o espaço a que se referia era o Picadeiro, não é? Era precisamente o Picadeiro, que eu, numa casa de fados que eu abri primeiro com o Rodrigo, e depois o Rodrigo abriu outra casa dele, depois convidei o Manuel de Almeida, precisamente para fazer parte lá da casa, com o meu sócio. E, portanto, foi uma experiência muito boa também para mim, porque em relação às casas de fados, eu apenas me estreiei na Severa, estive ali durante 6 meses. Depois... Estive no Faia e no Folclore. Bem, mas nunca fui efetivo do Faia. O Faia ia lá porque eu já acompanhava o Carlos do Carmo. Ia lá algumas vezes, sobretudo quando o Carlos cantava. E depois ficava lá a tocar. E o Restauro de Folclore, que não era uma casa de fados, mas era sim uma casa para espetáculos, para turistas. Dançava-se desde o Minho ao Algarve, passando por a Madeira, dançava-se de todas as nossas províncias, com 20 e tal bailarinos. Depois tinha o apontamento de fado de Coimbra e o apontamento de fado de Lisboa, e eu, como tinha casado havia pouco tempo, que eu saía às 11h30 da noite, era muito bom para mim, e tive a sorte de ser convidado para a casa, que na altura era a melhor coisa que existia em Portugal. E, portanto, foi aí... Teve praticamente 2 anos, 2 ou 3 anos, não me recordo. Eu fechava da parte do inferno e íamos, normalmente fomos à Finlândia, depois fomos ao Brasil e depois no ano a seguir fechou. Foi exatamente. Foram praticamente 3 anos só. Horas flebes, outonais, o magoado esfinge dia, a minha alma é água fria, em ânforas de ouro. Yeah. estamos a falar com uma pessoa que acompanhou alguns dos maiores nomes do fado do antigamente. Eu refiro-me a Maria de Noronha, Lucília do Carmo, Hermínia Silva, Francisco José, António de Matos, António Mourão, há pouco já referi o Freireman da Câmara e o Carlos do Carmo, e que hoje em dia está aí a ser convidado para esta nova geração de músicos. E que efetivamente estamos a viver, e já são termos meus, uma idade, novamente uma idade de ouro do fado. Há excelentes intérpretes, há excelentes músicos, também por via do ensino da música que se massivizou e as pessoas interessaram-se muito por conhecer como é que funcionam os instrumentos e sabem bem mais do que alguns sabiam antigamente, pouco mais do que alguns acordes, não é? Mas, efetivamente, o fado está a viver uma época de ouro. Como é que vê o ressurgimento do fado recentemente, em que deixou de ser, entre aspas, piroso? Ora bem, eu costumo dizer que o fado está na melhor fase sempre. Não tenho dúvida nenhuma em relação a isso. Porque, enfim, nós... É tal qual como a guitarra portuguesa, como eu falei há pouco, não é? É indissociável uma coisa da outra. Eu penso que isso é muita influência de vários motivos. Penso que portanto, a morte da Amália fez com que muitos jovens e jovens que cantavam outras coisas, o caso da Marisa, o caso da Ana Moura, vários cantores que cantavam, portanto, como disse, outras coisas, e começaram a interessar por fado e portanto, e depois de se abrir também a escola de ensino de guitarra portuguesa, fez com que surgisse uma série de cantores fantásticos que eu nunca pensei que fosse possível. Mas talvez também porque os jovens guitarristas têm outra dimensão em relação a esta música, ou maestros que começaram a escrever para o fado que normalmente não faziam, grandes poetas também, e portanto tudo isso contribui para que o fado esteja na melhor fase, como eu disse. E portanto, quando aqui há uns anos eu gravei um disco com o Carlos chamado O Homem na Cidade, e dizia que aquilo que não era fado, que não era nada. E, portanto, o tempo veio confirmar que, aliás, tinha acontecido já com a Amália, portanto, que há uma sempre uma evolução, respeitando, e aquilo é aquilo que eu falo normalmente com os mais jovens, pode ser, respeitem a base do fado, respeitem-na, mas façam outras coisas bonitas que estão já a fazer. Mas porquê? Porque alguns jovens guitarristas estão a pegar em fados muito bonitos e a subcarregá-los em termos de harmonia, que deixam de ter de toda aquela beleza, aquela melodia que existia. E, portanto, e alguns já estão, felizmente, a respeitar. Porque isto tem o seu... Há que respeitar todas as coisas, tem regras, não é? E o fado vai ter que, naturalmente, seguir o seu percurso. Vai, se calhar hoje o que dizem que não é fado, mas que daqui a uns anos é fado outra vez. Lembro que aconteceu também com a guitarra e outras mulheres, quando gravei, alguns dizendo que pois isto não é fado, mas hoje já se canta também nas casas de fado esses temas. Portanto, o fado está é imparável, como tudo na vida. Tudo isto evolui, portanto, e o fado vai seguir, felizmente, essas regras, não é? O que precisa é que haja quem faça um trabalho sério, mas desbravar novos caminhos. Pois, mas eu penso que, sobretudo, os jovens estão muito empenhados nesse sentido. Estão a respeitar muito bem as regras e estão, eu acho isso muito interessante, porque há digamos assim, não quero dizer a palavra de inveja, porque eu toco melhor do que outro, mas há um grande interesse e um muito trabalho que se vê da parte dos guitarristas. Quem toca, naturalmente, que é o meu caso, verifico isso. Quando ouço, portanto, acompanhar tanto a Marisa, como a Ana Moura, como o Camané, como o Carlos do Carmo, como esses cantores, há guitarristas hoje a fazerem trabalhos muito bons, e depois ouvir o trabalho do outro, verificar ali uma, digamos assim, no bom sentido, uma guerra, não é? Muito bem. Que é saudável e que é muito bom para o fado. Bem, haja que e não tenho dúvida nenhuma, como disse há pouco, que vai ter a continuidade. E para dentro fado. Ainda bem que assim seja, e aproveitamos para dizer, numa altura em que sabemos, por exemplo, que o disco, o quinto, o último álbum de Dori Zambujo, foi considerado uma revista de música que, enfim, que há pouco tempo atrás dava muito pouco interesse ao fado e veio considerá-lo como o melhor disco do ano. Portanto, as coisas estão de facto a mudar. Pois, bem, atenção, o Dori Zambujo não se pode considerar um fadista. Sim, sim, eu, claro que sim. Eu adoro a música que ele está a fazer. Ele é um dos cantores que eu aposto, depois do Francisco José, é o único cantor que vai conseguir fazer sucesso no Brasil. Uhum. Precisamente pela sua maneira de cantar, o seu sentimento, porque ele percebe tudo aquilo que ele diz e é meigo a cantar. É alentejano, é como eu. Não, mas ele tem um feeling. Já o Francisco José também era alentejano. Exatamente. Eu agora vou dizer assim, gaba de sexto. Mas não é. Isto é para dizer que eu fui muito ao Brasil e, portanto, daí que eu gravei depois o disco no Brasil. E iam muitos cantores. Eu fui com alguns. Normalmente cantavam para os portugueses lá, não é? Os brasileiros nunca entenderam muito bem a pronúncia portuguesa. Acham agreste demais. E cantores como por ter falado do António Zambujo, cantores como o António Zambujo, que é meigo a cantar, ele faz, certeza absoluta, vai fazer muito sucesso, sobretudo no Brasil. Mas como ele tem um sentido musical incrível, estou convencido que ele é capaz de atingir outras áreas musicais, não ficar só em relação hoje o que está a acontecer, mais virado para a música do Brasil. Mas é realmente um cantor que eu tenho uma grande admiração e gosto muito dele pessoalmente, não é? Agora, eu falava há pouco também, e pegando nas suas palavras, falava dos novos também autores e temos de letras, e já agora falava do talentejano, aqui no magnífico Pietá, o João Monge, cuja tema está lindíssimo. E aí está, há hoje em dia também pessoas que escrevem poemas que, quando musicados no fado, ganham outro elã. Ah, claro, claro. O próprio Ari dos Santos. Uhum. O próprio Ari dos Santos não era muito conhecido, mas quando ele fez o Homem na Cidade, escreveu o Homem na Cidade, que deu um contributo incrível, e fez com que outros poetas da altura achavam fado real. É para escrever para o fado. E ele abriu esse caminho. E seguiu-se depois o Manuel Alegre, e seguiu-se vários escritores que na altura não ligavam muito ao fado. Até o próprio César Amago. César Macaré escreveu para o fado. Portanto, tudo isso contribui para que o fado hoje seja muito respeitado. E está a acontecer perante o público. Eu fico admirado hoje em dia de ir a muitos sítios, porque normalmente 50% do trabalho que eu faço leva sempre uma cantora na área do fado. E fico admirado como é que hoje o fado é respeitado e aparece gente de todas as áreas, não é? As pessoas mais populares, as pessoas com cursos universitários. E, portanto, é bem-vindo, é tudo bom. Estamos numa fase, depois do fado ser reconhecido, portanto, pela Unesco, nada melhor do que está a acontecer em relação a tudo. Do pôr do sol nasce a lua, da lua à madrugada, do coração nasce a vida decidida, descuidada. Do coração nasce a vida decidida e descuidada. Infatigável soldado, sempre em busca da batalha. Bem te quero e mal me fazes, não há súplica que me valha. Bem te quero e mal me fazes, não há súplica que me valha. Anda cá, onde vais, tu vais ver. Ai que cai, coração, deixa ver. Quanto dá que fazer? Anda cá, me vem mostrar. Como é, como sabe bem me amar. te quero ouvir mais. Com solidão te maltrato. Não te quero ouvir mais. Com solidão te maltrato. Mas ele se cala e eu morro perdida a meio da estrada. Sem um calorzinho ou consolo, sem um coração somos nada. Sem um calorzinho ou consolo, sem um coração somos nada. Anda cá, onde vai, tu vais ver. Ai que cai, coração, deixa ver. Quanto dá que fazer? Anda cá, vem mostrar como é, como sabe bem amar. Eu bem sei que este disco tem Ramo Quial, Dominguinhos, Jussara Silveira, Paulinho Mosca, Isabel Noronha, Armandinho, Filipe Paes, Celso Fonseca, Ana Sofia Varela, Nina Miranda, Fernando Alvim, Alba Ramalho, Marta Dias, Ney Mato Grosso, Teresa Salgueiro, Adriana Calcanhoto e Camané. Bem, e julgo que não esqueci de ninguém. Seguindo por uma cábula, digamos assim, para que não falhe. Mas, claro que juntar esta gente toda ao vivo, aliás, alguns seria impossível, mas juntar tantas pessoas ao vivo seria um espetáculo digno de um DVD. Aliás, no caso do António Cheinho, já existe efetivamente um DVD ao vivo, até no Centro Cultural Belém. Exato. No caso com um deles, que é com precisamente a Marta Dias. Gostaria muito de pegar nestas pessoas e gravar um DVD para que as pessoas pudessem ver também a simbiose que há com a imagem, juntar estas pessoas todas. Ah, pois eu adorava fazer esse trabalho, não é? Nós fizemos a apresentação no Centro Cultural de Belém, que, portanto, foi pena não ter sala para fazer mais espetáculos, porque não prevíamos que aquilo esgotasse logo. Trouxemos a Adriana Calcanhoto. Não há hipóteses financeiras de poder de trazer tantos cantores, não é? Claro. Não há, só num pavilhão atlântico, mesmo assim, não sei, não é? Mas em relação, portanto, a fazer um DVD, não sei, sinceramente, não. Já falámos com a minha editora e com a minha agência. Gostava muito de trazer, sobretudo o Neymar Grosso, como falámos há pouco tempo, e meter, portanto, a Adriana, o Camané e todos esses cantores. É quase impossível, não é? Não quero dizer que não venha a acontecer um trabalho, mas mais com menos artistas, não é? Porque é capaz de ser uma grande confusão. Eu trouxe, portanto, aqui no Centro Cultural de Belém, atuaram vários, não sei se alguns 10 cantores, portanto, desde a Filipe Paz, a Marta Dias, a Ana Sofia Varela, o João Quial, o Fernando Alvim, a Teresa Salgueiro, a Adriana Calcanhoto, sei lá, muitos. Podia-se ter feito um DVD realmente, mas a editora aí não avançou, portanto, não avançou, e eles é que, como a crise está bastante acentuada, portanto, talvez eles tivessem tido receio, porque hoje em dia o DVD não tem a mesma saída que o disco. Já esteve mais na moda. Aliás, hoje em dia tudo está difícil de sair, não é? Pois, mas o download pirata também tem essas vicissitudes. Thank you. agradecer-lhe a disponibilidade que teve para connosco e, claro, despedimos desejando um magnífico 2013. Obrigado. Que efetivamente seja um bom ano para vós e seguramente, se tiver disponibilidade para isso, marcaremos mais vezes para falarmos dos novos trabalhos que se hão de seguir. Sim, senhor. Olha, eu tenho uns amigos aí da vossa terra, uhum, que me convidaram para ser padrinho aí de uma coisa que vocês, calhar, depois vão ter conhecimento. Ah, ótimo. Então será uma boa altura para nos encontrarmos, nesse caso. Exatamente. E vão ter conhecimento de certeza absoluta. Um abraço. Vai acontecer, se calhar, logo nos princípios do ano que vem. Muito bem. Muito obrigado por tudo. Um abraço. Um abraço. Obrigado. Também. Bom ano para todos os ouvintes também. Obrigado. Muito obrigado. É sempre bom lembrar que um copo vazio está cheio de ar. É sempre bom lembrar que o ar sombrio de um rosto está cheio de um ar vazio, vazio daquilo que no ar do copo ocupa um lugar. É sempre bom lembrar, guardar de cor, que o ar vazio de um rosto sombrio ocupa um lugar. É sempre bom lembrar que um copo vazio está cheio de ar, que o ar do copo ocupa o lugar do vinho, que o vinho busca ocupar o lugar da dor, que a dor ocupa a metade da verdade, a verdadeira natureza interior, uma metade cheia, uma metade vazia, uma metade tristeza, uma metade alegria. A magia da verdade inteira, todo poderoso amor. A magia da verdade inteira, todo poderoso amor. É sempre bom lembrar que um copo vazio está cheio de ar.